Cabrito deu mó guelha, um dobou e caiu na linha. Nunca largou de ser mão de vaca, já tá cheio de pé de galinha. Pensei que era amigo, mas era cobra, quebrada cobra, se deu mancada. E até você provar que nariz de porco não é tomada. A cena foi tomada, os gatos tão à solta, os ratos tão na boca e os patos tão na sopa. Tô fora do alcance desse seu olho de peixe, vi cardume de traíra nadando no mar de gente. E a minha alma tá armada e apontada para a cara do suspeito, só esperando eu mandar o matar. Te tranco, espanco, não canta até um trauma dá. É tanto hematoma que eu te confundi com dálmata. Nós te sufoca até esses moda foca. Sai da toca, pipoca, não pipoca, pipoca, só pipoca. Tem lobo, pele de lobo, vê lá quem poupa. Mas na pior me joga o ferro e eu passo ele a queimar roupa. Te cobro do além, qual Patrick Suei. Na Pix Suei eu escrevo e o seu Nick Suei. Tamo no grid sem pala, a gente agride quem fala. Parceria é mais pica que o Kid Bengala. Escapar disso é mais difícil que ver gente Nepal. E o sentimental, sente o metal, é quente letal. Click, clack, blau. Descarrega o pente garantindo que seu sangue irá jorrar. Estilo é Quentin Tarantino. Ataque que não deixa nem o presidente vivo. Pelotão de mortos tipo Resident Evil. Conspirando contra mim, cansa. No fim, dança, amargo na garganta, não é doce a vingança. Exemplo pra essas crianças, olha a distância. Arremesso e atravesso no seu rim, lança. Na gíria, só mano, na trilha, nós vamos meter fogo e deixar sua família soprando. Matando vários sapos, jogo sal, depois eu rapo. Já vivi tanta loucura que só de lembrar eu chapo. Na caçapa os caçapos, morrendo costurado. Só na capa e seus farrapos vão sendo perfurado. Vai ser cobrado esse arrombado, foi lombrado. Meu golpe fantasma deixa o inimigo assombrado. Escrevo linhas com cerol, de forma exatemana. Empalho porcos com formol sujando minhas patas de lama. Queimo de ponta a ponta, homem primata quer grana. É meu acerto de conta, e as concordatas chama. Sua morte não mata a fama, por isso não cata as dama. Enquanto as gata gama, eu mato mais ratazana. Machadada pros fedelho, tem degola. Cajadada em dois coelhos que eu queimei na minha cartola. Mordeu a isca é toco, pela panha na chacina. O peixe morre pela boca daquela piranha assassina. Eu avisei pra segurar sua onda, quer saber? É melhor você voltar pro lugar de onde você veio. Onde você veio? A sua situação tá precária. Olha aqui, eu acho bom não se meter comigo, hein? Ficou maluco, cara. Volta lá pra tua casa. É, te dou um tiro na cara, depois eu vou lá pra dentro e eu vou dormir como um bebê. Você pode acreditar? Nós costumávamos empilhar ratos como você, como sacos de areia.